sucesso e sala em todo o Brasil. É o Júlio Batata agora. Chega pra loja, vambora. Vai, vai, vai. Encontrar um novo amor. Bem que eu poderia tentar te esquecer, mas cê fez do jeito que meu coração chonou. E só queria saber de você. Eu já rodei muitas camas diferentes, mas na hora H, ai, só você na mente e na mente. Diferente das iguais, tu. E senta diferente das iguais. É Júnior Batata, né, agora? Eu não te largo, ninguém faz como tu faz, tu. E senta diferente das iguais, tu. E senta diferente das iguais. É Júnior Batata. Esquecer, mas cê fez de um jeito que meu coração chonou. E só queria saber de você. Eu já rodei em várias camas diferentes. Na hora H, só você na mente. E só você na mente. É Júnior Batata, vai. Eu não te largo. Ninguém faz como tu faz. Tu senta diferente das iguais, tu. Senta diferente das iguais.